toma, amore, que ela que escreve, justifica essas políticas. Eles têm que ter um motivo pra eles aplicar. Quem os deixa fica mal. Agostinho Neto com Amílcar Cabral. Principalmente, nós com nós, se nunca junta, solução que fica mais difícil de compreender. Fazer bagunça que está flau. Confia só na tens que te dá humor. Ou custa com guita, ou custa com só, sem nenhum tostão. Fortuna de alguém gasta só nesse dinheiro. Está na relação, respeito que tem para o mundo inteiro. Fica fazer um verdadeiro amigo, more quinta comunica. Para diante, mano, ergue a voz. É tudo o que quero, tudo o que peço. Que o meu povo chegue ao ponto de acesso. Que alegria, regozijo, tenho o seu regresso. Eu, tu, mano, primo, aquilo que tu fores, faz aquilo que mostras. Depende do que deres, eu dou, tu dás. Do duque até o ar, eu sou o que fazes. Que me esquecerás, toca, toca, passo a passo. Vou-te compreendendo, tu, amigo, a ti, family. A ti me rende, a ti me rende. Feeling high, feeling low. It's a complot, oh, yeah. Music family, it's a complot. It's a complot. It's a complot, oh, yeah. My family.